Todos querem ser pastores quando encontram. Todos querem ser pastores quando encontram. De manhã, os carneirinhos emboladinhos como carretéis de lã. De manhã, os carneirinhos emboladinhos como carretéis de lã. Todos querem ser pastores e ter coroas de flores. Todos querem ser pastores e ter coroas de flores. E um cajadinho na mão, e soprar uma flautinha, e soprar uma palhinha, qualquer canção. Todos querem ser cantores quando a estrela da manhã brilha só no céu sombrio e pela margem do rio vão descendo os carneirinhos como carretéis de lã. Todos querem ser pastores quando encontram. Todos querem ser pastores quando encontram. De manhã, os carneirinhos enroladinhos como carretéis de lã. De manhã, os carneirinhos.